Solta o play, DJ. A mais um Projeto X Playlist. E vocês acabaram de ouvir Wings of Liberty, OST do jogo StarCraft 2. Como vocês devem saber ou não, a gente tem um viciadinho em StarCraft 2 na equipe, e ele tem várias nomenclaturas aqui dentro da equipe, então vocês podem chamar ele de Man FC, ou Feto, ou somente Feto, ou então até Nobody Knows, porque ninguém sabe quem é ele. Então é isso aí, hoje a playlist é do Feto, manda ver, Man FC. Nossa, isso que é animação. Eu fiz toda a abertura dele pra ele chegar. É que você ficou me apressando pra fazer isso aqui. Eu não me preparei psicologicamente, sabe? Mas diga aí, por que você escolheu um pouquinho de StarCraft 2 aí? Imagina. StarCraft foi o segundo jogo que eu mais joguei. Perdi apenas pra LoL, porque meus amigos jogavam LoL, então. Ah, então é tipo socializado. Exatamente, cara. Mas tipo, o jogo do meu coração é StarCraft, assim. Você vai, tipo, achar uma coreana lá no seu coração. E vou desafiar o pai dela. Aí se eu ganhar, posso casar com ela. Isso aí. Sei lá, eu tipo, joguei muito. Não muito no cenário competitivo, porque eu sou uma bosta, mas eu gosto da campanha. E eu leio os livros, joguei o primeiro. Não, de boa, você gostar do jogo e ser bom são duas coisas diferentes. Por exemplo, eu gosto pra caramba de Astronauts. Não significa que eu sou bom no jogo. É. Bem, então vamos direto já pra música que vai começar esse podcast, que é Harmony 79 Version 2, da OST de Narciso. O que, que é Narciso? É uma das Visual Novels que eu joguei, que se eu não me engano foi a primeira. Cara, eu acho que é a única música que eu não manjo dessa playlist sua. Narciso é um jogo com uma trilha sonora legal, fechei 3 vezes. E eu falei, uma Visual Novel maneira. Aí foi a primeira que eu joguei, aí eu falei, vou ver as músicas que tem. E tipo, achei essa perfeita, assim, pra ocasião. Agora é uma trilha sonora, assim, mais voltada pro drama, assim. Não é nada batida pesado, nem nada. Tem piano. Deve lembrar um pouquinho de música clássica, assim, então. É, mais ou menos. Que faz você se interagir com o drama do jogo em si. Essa música te coloca no clima do jogo. É, o Visual Novel é um jogo que ele só conta história. Então, você ter um background tanto de visual quanto de áudio, eu acho que é fundamental pra você se empolgar com a história. Sim, exatamente. Eu acho que a história te prende e a música te coloca dentro. É mais ou menos isso. Então é isso aí, pessoal. Escutem aí, Harmony 79 Version 2. Thank you. Bem, pessoal, agora a gente vai pra uma música que na minha concepção é muito boa, que é Chen, do anime Air Gear, banda Back On. Cara, essa música foi foda desde a primeira vez que eu escutei até os dias de hoje. Tem uma batida muito maneira. Cara, eu só tenho que falar uma coisa. É por causa dessa música e da abertura que eu me apaixonei por Air Gear. De jeito de, quando terminou o anime, falou, pô, acaba assim, tá ligado? Preciso demais. E sempre quando eu ia lendo o mangá, eu ia lendo e ia escutando o Chen. Cara, é muito bom. Em relação à trilha sonora total de Air Gear, eu acho que é uma das minhas trilhas sonoras preferidas da vida, assim. Caralho. É uma batida de música que eu gosto e sempre que eu ia viajar, eu colocava ela pra escutar e ficava imaginando pessoas pulando de AT. Tá aí um anime que eu acho que o Projeto X podia fazer um podcast. Não sei. Eu gosto, o Feto gosta, já tem dois. Ó, se vocês gostaram da ideia, comentem aí. Quero um podcast de Air Gear. Ou então, sei lá, um podcast sobre All Great. Aí a gente fala de Tenchou Teng. Pô, ia ser maneiro. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Chen. Escutem aí. Próxima música, pessoal. Agora vem uma que fica no coração de quem gosta, hein? Kokoroe, do anime Major. Dessa vez, a versão Triplane, a sexta opening do anime. Triplane, eu já conheci algumas músicas antes. E aí, eles fizeram Kokoroe da opening de Major. Eu fiquei tipo, caralho, como assim? Kokoroe seria, tipo, o remake, né? Isso, exatamente. Essa versão seria um remake, né? Primeira open, né? Que foi feita pela Road of the Major. E eles fizeram a primeira abertura, que foi foda pra caralho. Eu acho que eu não pulei nenhuma abertura das três vezes que vi Major. Olha, eu acho difícil também. Major é um dos poucos animes que eu não pulo abertura, cara. A gente fez um podcast de Major, vocês sabem quanto que a gente gosta dessa obra, né? Eu acho que na playlist do Feto não podia faltar um Kokoroe. Só um adendo que eu participei do cast Major, embora as pessoas não saibam. O Feto tá lá falando, tipo, as pessoas simplesmente falam, ok. Então é isso, fiquem aí com Kokoroe, escutem aí. Melhor música. Yeah. próxima música, pessoal, vamos com Going the Distance, a música do Rock, filme Rock, né? Cantada por Bill Couch. Filme Rock foi a minha paixão por boxe desde então, quando eu comecei a ver Hajime, comecei até a praticar boxe mesmo. Eu não peguei tanta paixão de boxe com Rock, cara. Eu gostei, achei legal. Se o Sei estiver vendo isso agora, ele vai me martirizar. Realmente peguei a paixão pelo boxe no Hajime no Ippo. É que eu vi, quando eu era criança, Rock, eu falei, cara, boxe é muito foda e não sei o que. É isso que eu tô pensando, cara. Tipo, você é o feto da equipe, você é a criança da equipe. Como que você conhece o Rock, velho? Exatamente. Eu assisti quando eu tinha uns 8, assim, que eu falei, Rock, você é foda. Toda a franquia do Rock foi bem cativante, assim. O primeiro foi espetacular, assim. Eu vi... Fala, cara, porque todos os filmes não são assim, né? Não são desse nível. Você escuta Going the Distance, a primeira coisa que você pensa é no primeiro filme. Exatamente, que tem mais esse clima. Isso aí, Going the Distance. Escutem aí. Só para finalizar, vamos aí com uma música que também eu acho que é bem a cara do Mano FC, do nosso querido Feto. Titânio é tocado pelo Plentakill feat. Megan Dixon, que não é nada mais nada menos que uma paródia da música Intervention do David Guetta. Explica aí, Feto, por que esses nomes, Intervention, e por que você escolheu essa música? Que eu escolhi a música, como eu disse acho que no começo, LOL foi provavelmente o jogo que eu mais joguei por causa dos meus amigos. E eu joguei bastante assim, obviamente, não que eu seja então bom. Você tem um bom conhecimento da obra, né? É, eu joguei acho que desde a Season 2, e o nome Intervention é porque a personagem da música, que é a Kayle, ela seria como a juíza, né? Ah, entendi. É, ela faz a intervenção porque ela é uma juíza. Então, pessoal, é isso aí. Escutem aí. Intervention Plentakill. Escutem aí. Isso aí. Positioning. up. My holy fervor shreds you all. Goes out and run from us. Waste your